0 graus 32. Autorizada Nero, Nicolapis 28, Gol 2043. Gol 096, sendo identificação, chegada a CARI, desço para nível de Gol 120. Identificou CARI 120, Gol 096. Scanner 6310, reautorizado descer até 3010, QNH 10196. 0963, 3010, Scanner 6310. Salvador 096. Prossiga. Autoriza a posição do CARI. Ativo, mantém a chegada, Gol 096. Sim. Salvador, tatatatá, Mike, Gol, Mike, boa noite. Mike, Gol, Mike, prossiga. Tem título de Serra Delta, Serra Uísque, Delta Lima, para Salvador, está mantendo 510 milhões de dólares, estacionado 0114. Copiado 0114, confirma o tipo de equipamento. Olho 4 rápido 44. Eu não tenho contato radar, mantenha-se via litoral, reporte para o de Itapuã. Camarada, vai para Itapuã, mas... Dona José, está em 5, agora autorizada a descer até o 050, azul 2795. Até o 050, 2795. Vou deixar a causa da aeronave voltada para a taxa Índia. Cliente autorizado para deixar a causa da aeronave para a Índia, o 1903. Solo, senhor, 328, confio. Continua a pista 28. Confirmo, senhor, 328. Continua a pista 2828. Afirmo. A 2000 pés, ILS Zulu, pista 28, informe ponto estabilizado. Aliás, Lulu, pista 28, reporta estabilizado 2016, Oxalé 6310. Salvador Ground, America 230 is approaching apron 1. Maintain position, America 230. Maintain position, American 230. Controle de Salvador é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, chame torre 118, decimal 95. A pessoa podia checar minha altimetria aí. Abre os tempos pés. Ok, torre aqui a 600 metros, tá? Torre Salvador é o papapapá Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, você. Ok, de... Está no farol de Itapuã, atenção a seguir por parte da Aerostar. Está autorizado a aproximar via cabeceira 35 e parte da Aerostar. Informe no solo, o vento é 220 graus, 2 nós, Mike Golf Mike. Azul 2795, desça para 3000 pés, QNH 1096. Para 3000, 1016 no ajuste, 279. Passa 73, está autorizado o táxi via Juliette Alfa, Mosquera da Golf, Chame Torre, 1895, existe no 096. Juliette Alfa, Golf, Mosquera, 7295, voo 1973. Salvador, Chané 6310. 6310, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Marca. Confirme? Quando está sendo rebocado, ele está, pelo menos eu acho que está na alfa, não é? Não, negativo, ele se encontra no parte 3. Ah, tá certo. Mike, Mike, Mike, autorizado até ela estar, forme no solo. Mike, 310, confirmo livre pouso, pista 10, pista 28. Confirmo livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 39. Livre pouso a 28 para a Chané 6318. 6310. Confirmar o vento para o Chané 6310? 230 graus, 3 nós. Seu solo aos 3-4, livre e com a frequência, mãe. Ilhas, mantendo nível 1900, como sul, o Boeing 737-800. Gente, o Gol 1096 vai atingir 120, mantém. Zulu 2795, reautorizado em cima para 2000 pés, autorizado em Zulu, pista 28, informe estabilizado. 2000 pés, informe estabilizado em Voo 2043, tráfego superado, reautorizado subida para nível 360. Bem, 360, voo 2043. Jairo. Opa. Júlio. Braço. 1096, prossegue na descida. Voo 096, reautorizado descida até o nível 050. 0506, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, 0906, Siga. Gente, o papapapá é com o Indianavema. Poderia confirmar se você está na DLA? Plano que eu encontro aqui o seu no sistema, está vencido. Às 22h. Gente, eu ia chegar junto com a sala e essa instante, por gentileza. Poderia confirmar o pátio? América Sul surgiu a sub de continuar até o centro de Gate 11. Ok, approved to Gate 11, American 230. Afirmativo. Ente, informe código estabilizado, azul 2795. Tomará. Gol 2043, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 95. Gol 2043, controle. Prossiga na escuta. Chame agora Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-1395, grato, boa noite. Boa noite. Gol 1096, desça para 3000 pés, QNH 1096. 3000, gol 1096. Prossiga. Só um instante, gentileza, chegando junto com a sala IS. Vai com o Indian November, quanto cópia? Autorizado, posto seguro, uma centena, na coluna 7, curva direita, saída coral, via Golf 677. Controle 1208, transponder acionado 0274. Coluna 973, decola aos 39, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. Zero 274, o transponder poderia confirmar pessoas a bordo. Até uma centena. Tá, é até uma centena, vou no 93. Autorizado, chama para o táxi. Chefe de novembro autorizado a acionar, chama para o táxi. Azul 2795, confirma estabilizar? Vai estabilizar agora o 2795. Complete a aproximação, chame a torre em 1 ou no 8, decimal 95. 18895. Zona 096, pista para 2000 pés, autorizado sinal ILS Zulu, pista 28, informe estabilizar. 2000, chamará estabilizado no Zulu, com gol 1096. Os pista 28, vento 200 graus, 2 nós. Gente, atualizado por 27 nós. Cari, desça até nível de voo 120. Cari, 120, a gente ficou, tá com 2 mais 2. Zulu 19, pós Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Controle Salvador Opera 120.8, transponder 5510. Informo que irá manter por rota 2500 pés após a decolagem. Cotejamento correto, um plano de direcionamento. Boa, e chama o controle 208 para instruções. Deixa eu chamar 208, obrigado. Controle o azul 2795 na remetida. É possível novo circuito para visual? Negativo. Será vetorado para aproximação instrumento, suba até 2000 pés. Bem, instrumento para 2000, aguardando retração 2795. Uma centena, 973. Afirmativo, mantenha 100, gol no 973. Mantenha. 2795, confirme o motivo da arremetida? Aproximação não estabilizada. Autorizado o táxi, com o dia 9, deixar para ingresso no 7. Coração para aproximação ILS, portão ILS Zulu, curve à direita na proa 050. Direita 050. Complete chame torre 118 decimal 95. 1295. Azo 2795, agora complexo direita, proa 080. 080, 2795. Check trend de pouso, pista 1, pista 28, vento 200 graus 32. 203, tá livre de pouso na 28, voo 096, informa baixar checado. Azul 2795, agora com via direita na proa 095. Direita 095, azul 2795. O 1973, agora autorizado, ascensão nível 360. 360, 963. Azul 4298, informe velocidade. 280, redução para 229. 220. Boa noite, antes novembro está parqueado aqui na 03. Solicita aí autorização para a nave estar sendo rebocada para as motos 14. Sim, a posição atual? Atual aqui no Figueira número 3, é, para ser rebocado para as motos 14. Sim, chamar, manter a posição. Aguardamos. É, 6310, sentindo a informação, tango, botão, 62. Gol 973, chame Recife 1251, alterna 13395. 1251, 13395, 1973. Azul 4298, reautorizar descida para nível de voo 050. 050, 4298. Ali para a esquerda na Charlie, chama o som 219, informando que na final aí a 500 pés estava com 6 nós de causa. Aqui, paciente, é, o, nossa indicação do vento é de través da esquerda, em torno de 200 a 220, e o da 10 também está esse través, que, e aí indicação máxima de 3 nós, vou verificar com as próximas aproximações, obrigado. Vai. Foi autorizado a decolar, pistão 7, vento 220 graus, 3 nós. Então, 91, livrou, na Charlie. Bom, 096, taxinha, correção, mantém a posição, atenta a aeronave finalizando o pushback para a Índia. Mantém a posição de forma a liberar a pista e aguarde instruções, ok? Mantém a posição, voo no 096. O 120, 2795. Controle Salvador, chamei a 63, 13. Deixa na 6313, acione identificação, chegada e pitch, desça para nível de voo 060. Identificou? Descendo para o 060, chamei a 6313. Obrigado pela colaboração. Agora à direita, 180, guarde o último vetor para o localizador. Gente, 180, azul da 795. 096, após o início do táxi do Airbus da TAM, ingressa no pátio principal até o gate 09. Após o início do táxi do Airbus, ingressa ao pátio principal até a posição 09, para a posição 9 Gol, 1096. As 2795 intercepta-se à direita na proa 240, informa estabilizado. 240, vai informar estabilizado, 2795. Via Pátio 1, Juliette, Alfa, ponto separada 28, chame 198, decimal 95. Altímetro 1097, bom voo. Pátio 1, Juliette, Alfa, 1895, ponto espera grave, da 3858. Salvador Ground, American 230 is in position at K11. You have a good evening. Good evening, American Line 230. Primeiro nome que chamou pro rebote é Mike Juliette. Mike Yankee de November. Ok, Mike Yankee November, após a passagem do Boeing da Goa, retaguarda, inicia o reboque, reporta finalizando na remota sapata. Após a passagem, está autorizado, reportará finalização na 1-4, obrigado. A informação é a passagem do Boeing, passou agora um Airbus da retaguarda, agora um Boeing 737 da Goa, ok? Afirmativo, obrigado. Obrigado, Sarita. Ok, Thiago, está autorizado aí, freio está solto, tem pressão na linha, vamos embora, 1-4. Informação estabilizada, azul 4-2-1. Torre, Salvador. Boa noite, azul 2-7-5, estabilizado, LS, da 28. 2795 de Vitoso, pista 28, vento 2,00 graus 39. Gente, livre pouso, 2795. Copia. Afirmo, senhorita, chinelo 6310. Recife autorizado 350, decola da 28 com primeira curva direita na saída Aroncaju. Transponder 5534, controle em 120.8. Azul 4298. Prossiga 4298. Azul 4298, passa o nível 060 para 2000 pés, tem condições de completar a aproximação? Afirmo. E forma quando estabilizar. Somará. 6310. Solo ao 56, livre esquerda, chama seu aluno 2, 1 decimal 9. 1, 2, 1, 9, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, Alfa Kilo 43, 4 Romeu, posição 3. Alfa Kilo, parte 3, qual a posição? 4 Romeu. 4 Romeu, obrigado. Papapá, Eco Índia November, informe o nível que cruza, não recebo moto Charlie. 045 no momento, senhora. Vou dar um reset aqui do equipamento. Estará 6313, desça para 4000 pés, QNH 1017. Prof. Frank para 4000 com 1017 no ajuste na M313. Controle, papapá, Cunha November. É Cunha November, eu não recebo mal chá. Ciente. 3858, pronto, próximo ponto de espera da Estabilizou, Azul 4298. Azul 4298, complexo Chame Torre, 198, decimal 95. 1895. Controle, papapapai, Goiânia, November. Prossiga. Onde é que se recebe o nosso Papo Charlie agora, senhora? Andando negativo. Gente, vou desligar o equipamento, aguardar pelo menos uns 2 minutos. Para um novo teste. Gente, qual é o nível que está cruzando? 065, correção, 055. Azul 4298. O Xamã 6193 é autorizado isso até 2 mil pés, autorizado ILS Lu, pista 28, informa quanto estabilizado. Prossegue para 2 mil, é para estabilizado o Xamã 6193. Solo 00, livra direita, mantém antes da alfa e chama Solo 1911. Posição livra esquerda. É, livra esquerda e mantém antes da alfa no 4298, chama 211, confere. 219, corrija. 219, obrigado. Pra 3858, Alinha mantém 28. Alinha mantém 28 pra 3858. Alô, Salvador, Azul 4298, do Jonas Sistema. Azul 4298, prossiga o tag até o gate 01. É o 01, Azul 4298. Papapai, Eco Índia 90. Ciente, grato, Eco Índia 90. 3858, livre decolagem 28, vento 210 graus, 039. Livre decolagem da 28 para 3850. Charlie 6310 na ponte 5 para o pushback acionamento. 6310 após a passagem do Airbus da retaguarda, inicie o pushback reportagem. Após a passagem, completado, Charlie 6310. Ah, Charlie, é possível aumentar o brilho aqui da luz guia para rastreamento no 01? 3858, decolada 02, chama controle em 1202.8, mantenha a prosa 2500, faz bom rumo. Por favor, deixa na linha 3, 3858, mantenha a prosa 2500, decolada 02, chama controle em 1208. Foi cotejado 2500, mantém a prosa, confia. Afirmo, 3858, só confirmando, ok? Torre Salvador, chamei a 6313. Bom, chamei a 6313, cheque trem livre pouso 220 graus 039. Sim, cotejado pouso 28, chamei a 6313. Firmo. Linha 313, solo 06, livra esquerda, taxi Charlie, chama 1219, solo. Sim, para o Chanel, linha 313. Livre próxima esquerda, taxi Charlie, chama solo 1219. Charlie, 219. Azul 2782. Azul 2782, acima identificação, chega da CARI, desça para nível de voo 120. 120 descendo na descida CARI, o 2782. Está pronto para descida. Olá, boa noite, senhor 6313, levando para nossa escuta. Hoje é 6313, táxi via Índia até o Parque Gate 04. Índia 04. Ô Mário, tá operando visão ao aeroporto? Formativo. Obrigado. Hoje é 6313, está com 136 POB, certificando 136 POB ao fundo de 3 horas e 5, Terra Salvador. Confirma 136, meu bem. Ficando 116, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera chama 1195, otimismo no 097, bom voo. Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera no 3. Salvador, é o Hotel Mike aqui, November, parqueado na remota 14, frequência livre, boa noite. Mike aqui, November, ciente, boa noite. Controle, autorizaria a proa de Uprim para o 2782? Ainda mantém a chegada do 2782. Mantemos. Passar lá, tá? É com Índia Novembro, informo que novamente estou sem a indicação do modo chave. Papapá, é com Índia Novembro, recebeu o controle? É com Índia Novembro? Azul 2782, controle? Dona Escuta, prossiga. Poderia fazer a gentileza de tentar contato com o papapá Eco Índia November? Tempo agora. O papapá Eco Índia November está na escuta do Azul 2782 em Ponte. Ok, Azul 2782, o Eco Índia November está copiando Salvador. Grato. Salvador, o Eco Índia November informou que copia as suas mensagens. Gente. Papapá, é com Índia November 5/5, informo que novamente não recebo modo chave. Gente. Então, 3858, chame Recife 2685, alterna 12545. Alô? Alô, Salvador, Azul 4982. Prossiga. Você poderia nos dizer qual vai ser a saída aqui da 28 para Recife? Só um aerovia do 4980 será Upper Zulu 17. Vocês prepararam um caju, ok? Obrigado. Espera na 28, acharam a 6310, está pronto. 6310 autorizado, linha decolar, pista 28, vento 250 graus, 3 nós. Precisamos alinhar e decolar do 28 para a chave 63. Salvador, final 6313. 6313, Guarulhos, informação alfa. Aguarda um minuto, cópia. Positivo, podia adiantar a saída? Da Eulê da Morte. Não entendi, confirme? Da Eulê da Morte. Ok, obrigado. Chamé 6310. Decola azul 6, chama o controle 20, decima 8. Certo. Se eu estar presente, curva à esquerda e fizer uma aproximação aí, base pela esquerda para 35. Agora de coordenação, azul 2722. Vírgula azul, escuta aí. Se não for atrapalhar vocês, tem que interferir nas aproximações e decolagem da 28. É pra botar eco Índia November na escuta do controle? É tudo, é muito na verdade. Encerrado, um minuto após a posição coral, chama agora Ilhéus na frequência 120.1. Controle de Oxanemia 310, coordena pro de Aru. Oxanemia 310, autorizado e direto Aru, contato radar na decolagem, submantenho 350. Aru 350, Aru. Xanemia 310, confirma para o controle. Foi solicitado por hoje Aron ou Aru? Aru. Xanemia 310, controle. Pro de Aracaju. Preciso manter a terceira saída, aguardando coordenação com o centro registro. É, Aru. Tudo 7 no 2, para interceptar final da pista 35, curva esquerda para o 050. O limite será radial 1500 Salvador. Sim, Matheus, esquerda 050, qual altitude que me autoriza a descida? Presente. Você se mantém a 2000 pés, o ajuste no 07, livre das restrições de altitude e velocidade. Afirmativo então, prosseguindo visual na proa inicialmente, a proa 50, já informa estar visual com a cabeceira 35. Thank you. Controle de Salvador, boa noite, é o 33305, no perfil da CARI. 33305, aciona a identificação chegada à CARI, você mantém o nível 120. 120. 3305, solicita o procedimento X-Ray. Tem para controle? 3305, solicita efetuar um procedimento X-Ray para 28. Preciso manter a pesquisa chegada, vou dar uma autorização. Ok. Instalador, Sinema 3-1-0. Sinema 3-1-0, controle. Temos a possibilidade de voar Osmon Oracaju à frente para ministrar nosso atraso, por gentileza? Sinema 3-1-0, Caju já foi solicitado devido a tráfego negativo, o Sinema 3-1-0. E Osmon? Aguarde com a coordenação, o Sinema 3-1-0. Sinema 3-1-0, instruções do Centro Recife, manter a proa de Aron, após Aron, voo Romeu Foxtrot 018 e suba restrito ao nível 330. Restrito ao 330, após Aron, proa de Romeu Fox 018, segundo instruções, Sinema 3-1-0. Controle, o azul 2782 tem condições de curvar à esquerda e interceptar uma longa final da 35. Gente, a critério, azul 2782, reporte para o cancelamento do plano de instrumento. Propõe, da presente, modificação de plano 2782. Gente, o plano de instrumento cancelado aos 22, desça para altitude de tráfego. Aguarde para chamar a torre, azul 2782. Afirmativo, 2782. Xenema é 3-1-0, chama o centro Recife em 126.85, alterne 125.45. 2-3-1-6-45, Xané, 3-1-0. Via 2010, 1010-17, o trem 3-0-5, solicita executar o X-Ray. Gente, aguarde o procedimento. X-Ray pista 28, desça ver chegada para 4 mil pés, então 3305. Ok, desce via 4 mil pés, 3305. O 2782 informa que está visual para 35, só aguardando então a transferência. Apresente azul 2782, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, colega, uma boa noite. Boa noite. Muito boa noite, o azul 2782, próximo de interceptar uma sinal visual da 35. Azul 2782, a partir das 3 milhas. Reportarei. Salvador, boa noite, dono 246, entre a informação TANG. Dono 246, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada e pitch para o nível 050, que é legal no 017. 017, gente, deve ser pitch, 456, possível executar o ILS X-Ray da 28. Afirma, aguarde o ILS X-Ray, pista 28, o Bono 246. Aguardado, Bono 246. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 22, curva esquerda, perfil Gael, Lê da Costa. Via Upper Zulu 10, Taubaté, transponder 5541, controle 20, decimal 8, 06313, no box 04. Chame 6313, cotejamento correto, no 04, chame pronto. Chama quando pronto, 6313.